Que tá as malandra, caraca, caramba, menina treinada que desenrola na dança, caraca, caramba, que o couro come não é lugar de criança, caraca, caramba, quanta abundância, bumbo que balança, não para por tranca, joga essa buzamba e vai representar na dança, bumbo que balança, não para por tranca, joga essa buzamba e vai representar na dança, vai representar na dança, vai representar na dança. Que tá as malandra, caraca, caramba, menina treinada que desenrola na dança, caraca, caramba, que o couro come não é lugar de criança, caraca, caramba, quanta abundância, bumbo que balança, não para por tranca, joga essa buzamba e vai representar na dança, bumbo que balança, não para por tranca, joga essa buzamba e vai representar.